que acontece quando a gente quer abraçar o mundo, é que se esquece o quanto tempo é caro, raro, curto, contudo, o turno vai variada a experiência, contando tudo, mas pesava a consciência. Com o coração na mão, não era meu, mas me pertencia. E um sonho vivo, vivo, cativado em utopia. Um só caminho que sozinho eu já sabia, não entendia. Aprendi a enxergar com o dia a dia, sempre fui eu mesmo, fugindo daquilo que me tornaria, sendo o que queria ter, impelido de provar quem sou sem nem me preocupar em ser. Não vim a esmo, escolhas são feitas a todo tempo, e quer saber, sempre quebrei a rotina mesmo. Agora me sinto em pelo, realizado, sem fama, sem glória, trabalhando apenas pelo que foi designado, pelo que quis, pelo que me faz feliz. A raiva já me tomou, eu quero só lhe informar, errado fui assim quem pensou. Cada dia, um dia, bombas tornam alguns ruins, mesmo faltam de energia, agradeço pois tô vivendo. Não desespero, me apego, desapego pelo respeito que tenho aos reais amigos que peço. Não haverá mágoas alguma, todos que me atacaram. O mundo não é redondo à toa, seu prego será gravado. Se é que a vida antecede um passo, é simples, só um embaraço. Eu faço passar um pra trás, difícil é carregar um lá. Os falsos caem, se é um papo, mas tira agora saindo do anonimato. Fica, diga, fadiga, limita, ninguém que intimida, corrida constante. Quem quer corre na trilha, tirando e milhando palavras de um mesmo instante. Aí, pera lá, que cês tanto fala? Pouco de tudo, uns absurdos, até pros mudos, nós damos fala. Como assim, tio, viu, qual agiu? Que o Léo, senta, me escuta, recruta, tua luta é duro, o limite na cena é o céu. Destrava quem fala da vala, só imou. Quem passa com a raça, não passa batido, sentido contido. O rap bem vivo comigo, o amigo, rap eu domino. Humildade pra colar, responsa quando sobe. Não ligo se falo, menciono, critico, que sei que na mesma falaram meu nome. Eu honro a cena com o microfone, o papo é reto e de entendeu. Eu pinto ligeiro, tô rato e caseiro, desigo o trajeto. Eu digo que me acertou muita fé na conduta, eu trilho a trilha sem maldade. Expondo meus pensamentos, explodindo a mediocridade. Faço da mente meu instrumento verdadeiro. Som é cheio de cultura e com gênero. Ele é brasileiro, mas forte, um tudo ligeiro, que é pra não perder a conduta. E mais um soldado e nunca fugirei da luta. E te apresento a matilha em fundamento. A humildade vem a frema, não nego o conhecimento. Busco evoluir, que é pra daqui tirar sustentos. Pela guela até que viu cair, mas sigo no movimento. E só lamento em quem quer me derrubar. A vida é uma correria, não tô disposto a parar. Na reta, como uma bala sem vento pra desviar. Mas foi preciso ter argumento pra poder vir me julgar. E vem falar mais o que devo fazer. Cê tá se crescendo muito, se acha mesmo que ligo pro cê. Tô junto com a minha família, trabalho virando lance. Aqui minha cultura matilha na guasote pra você. Sinceridade, a quem mereça que eu seja sincero, eu não me desespero. Eu sei que fracos virão covardes, me adeptou por quase todos os lugares. E a razão se compara à lealdade. E o que quero? Simplicidade e verdades. Num mundão de ficção, chantagem são agressão, irmão. Invalidez de pensamento, escassez de argumento. Desmotivado, sem motivo, mantenha o foco no centro. Mantenha o foco no centro, mantenha o foco no centro. E muito que penso e pouco que falo, e tudo que sinto reflito meus passos, para que erros cometidos fiquem no passado detidos. Muitos pensam o que falam, poucos fazem o que dizem. Ir além do que repara, para que pudesse rir sem. Eu já me orgulhei pelo que eu sei. Muitos sabem pouco e estão querendo ser sem. Pelo sentimento, eu vou vivendo e aprendendo. Passo a passo largo, meu meio de condução. Quem passa batido, vai ficar no veneno. Ligado e vacinado, pra falar só perder.